que muito em breve. Muito em breve, ele voltará. Eu, Senhor, vivi o meu Senhor. Muito em breve, creia que ele voltará. Pode melhorar para o mundo.